Eu acho que está discutindo o futuro, a vida, a água, a saúde, a educação, está discutindo cidadania. E tanto no conteúdo como no método, é uma iniciativa transformadora, revolucionária da prefeitura e da administração Márcia Rosa, porque não é só fazer, é também as pessoas participarem do fazer. E a conferência possibilita isso. Não basta só votar, é importante participar diretamente, reclamar, reivindicar, apoiar e se envolver nos assuntos da cidade. Isso é muito importante para o futuro de Cubatão e para a população dessa cidade. Além disso, uma emenda muito importante para reconstruir um dos símbolos do município, que é o Pacanininas. Nós recebemos essa reivindicação da prefeita, assim como tínhamos recebido uma outra na área da saúde, e é um dever nosso atender as reivindicações de uma companheira que nós prezamos, que nós somos solidários, que nós apoiamos, que é a companheira prefeita Márcia Rosa.